A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para a Escola e o Meio. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Começamos, como sempre, com a boa sugestão musical do João Oliveira. O Grammy, maior premiação da música, consagrou o cantor havaiano Bruno Mars no passado dia 28 em cerimónia no Madison Square Garden, em Nova York. O cantor de 32 anos ganhou em todas as categorias que concorria e levou 6 prémios. Disco do ano, música do ano, gravação do ano, performance R&B, música R&B e álbum R&B. O álbum 24 Karat Magic de Bruno Mars inovou na categoria Melhor Engenharia de Som, prémio da equipa técnica que produziu e masterizou o disco. Kendrick Lamar levou 4 prémios das categorias Rap, Colaboração, Álbum, Música e Performance e Melhor Clipe. Despacito, o maior hit de 2017 e concorria em 2 das principais categorias, saiu sem prémios. Escola e o Meio. Hoje temos aqui connosco uma visita especial, um ex-membro do Clube de Rádio, o Miquel Nunes. Bem-vindo, Miquel, é um gosto rever-te. Obrigado, a mim também é um gosto estar aqui na rádio, não é? Ao fim do ano passado ter aqui estado com a rubrica de Esporte Automóvel, este ano voltar aqui para realmente conversarmos um bocadinho. Muito bem, e vens aqui com o estatuto de convidado para sabermos como está a correr a tua integração no ensino superior. O Miquel entrou este ano na Universidade de Aveiro, creio que foi a primeira opção dele, certo? Sim, exatamente. No curso de? Engenharia Mecânica. Então o que queremos saber é, estás a gostar do curso, uma vez que era o curso que tu pretendias, está a corresponder às tuas expectativas e como foi a tua adaptação ao ensino superior? Bom, o curso está a corresponder imenso às minhas expectativas. A adaptação ao ensino superior foi muito boa, também porque a Universidade de Aveiro acabou por me surpreender, apesar de eu já ter intenção e já saber das suas qualidades, mas acabou por me surpreender a maneira como acolhe os novos alunos. Somos realmente recebidos de braços abertos, tanto pela Universidade como pela cidade de Aveiro, num clima quase que muito familiar, de muita proximidade entre docentes e alunos. Um campus onde acabamos por estar sempre todos reunidos, uma vez que acolhe diversos departamentos, desde departamentos de línguas, departamentos mais relacionados com a área das ciências ou com a economia, e realmente um ambiente excelente e que favoreceu a minha adaptação ao ensino superior. Mesmo a transição de, no fundo, tu vivias numa aldeia, frequentavas aqui a escola em Oliveira do Hospital, para uma grande cidade, porque comparativamente, Aveiro é uma grande cidade comparativamente com Oliveira, foi fácil adaptar-te? Sim, verdade. Foi uma adaptação fácil, também porque é uma cidade em que facilmente nos locamos a pé a qualquer local, não temos grandes problemas. Uma cidade também segura, com muitos espaços abertos. Uma cidade realmente muito agradável para se viver, muito bem inserida no contexto da natureza local, nomeadamente ali com a ria. Portanto, uma cidade muito agradável mesmo. Estás a gostar então de viver em Aveiro? Vens cá com frequência, já me disseste, vens cá quase todas as semanas? Sim, é verdade, porque mesmo estando lá e gostando da cidade, o nosso cantinho aqui no interior, claro, de Portugal é sempre o nosso cantinho. Estão cá os pais à tua espera, como é óbvio. Olha, e quanto ao curso? Está a corresponder às tuas expectativas? Estás a gostar das matérias que estás a estudar? Sim, o primeiro ano é um ano mais transversal a todas as engenharias. No entanto, já dá para ir despontando um bocado daquilo que será a essência do curso. Também em conversa com alunos mais velhos já dá para irmos tendo essa noção. Daquilo que já conheço do departamento, o departamento é muito bom, tem uma área de investigação muito boa, não só sendo um curso de engenharia mecânica ligado a áreas mesmo relacionadas com a mecânica, como também áreas como a biomecânica. Somos uma das melhores universidades do país com os laboratórios de investigação de biomecânica. E robótica também é uma componente que está muito em desenvolvimento na Universidade de Aveiro. Pelo que estou agradado e acho que há uma boa perspectiva de evolução deste curso na Universidade de Aveiro, sendo que por si só já é um curso com uma marca na Universidade, um curso já com bastante tradição lá e com bastantes anos, mas que continua a evoluir e a apresentar resultados. Muito bem. Olha, quais as principais diferenças que tu encontras entre o ensino secundário e o ensino superior? A maior exigência, maior volume de matéria para estudar? É? Sim, sem dúvida. O maior volume de matéria para estudar, sem dúvida, que é muito maior do que no ensino secundário. E a exigência em si também, não é? Porque depois há algumas disciplinas que são, por exemplo, só por exame final e nós temos que estudar a matéria que andámos a dar durante 4 meses, por exemplo, numa quantidade muito superior àquela que damos no ensino secundário. No entanto, é uma questão de adaptar os métodos de estudo e principalmente na Universidade de Aveiro, há uma relação muito boa entre os alunos e os docentes. Temos aulas tutoriais, nomeadamente para esclarecer dúvidas que às vezes não são possíveis em período de aulas, porque, claro, o número de alunos é muito maior numa aula do que era no ensino secundário. Qual é a média, o número de alunos por turma, no teu curso? Em aulas práticas é apenas de 20 alunos, mas em aulas teóricas, temos aulas teóricas em que são 40, 60, por aí assim. Muito bem. O que ainda é uma diferença relativa em relação ao secundário. Mas também dizeres-me que todos os alunos que aqui vêm, que entraram no superior, dizem isso, que o volume de matéria é muito grande. Alguns alunos dizem que é desmedido comparativamente com aquilo que era exigido no 12º ano, por exemplo. Mas isso também é lógico que seja assim, não é? Porque vocês estavam no ensino secundário e agora estão num outro patamar, que é o ensino superior. É natural que seja mais exigente. É natural que exija muito mais estudo, que exija muito mais cuidado. Como tu dizes, volume... E às vezes alunos que fazem um exame final de um ano inteiro e, portanto, é preciso estudar as matérias de um ano inteiro. Correu-te bem este primeiro semestre? Ainda não sabes com certeza todas as tuas avaliações, mas pelo menos já saberás algumas. Sim, eu não sei todas. Por enquanto já sei de cálculo, que acabei por finalizar com 14, e também da álgebra, que ficou nos 3. Agora falta ainda saber as outras, mas já estão as cadeiras todas feitas, isso é uma certeza. E, portanto, tenho a vantagem de agora poder desfrutar de um período de descanso alargado, agora na época de recurso, uma vez que não preciso ir a nenhum. Ótimo. Pois, isso é assim. para os meninos que nos estão a ouvir aqui e que não sabem como é que funciona o ensino superior, normalmente os primeiros anos são muito exigentes e também muito eliminatórios, ou seja, muitas vezes há alunos, felizmente não tem sido o caso dos que têm passado por aqui, que chegam à universidade e não se adaptam e acham que de facto não conseguem acompanhar o ritmo e até acabam por desistir do curso, ou por não gostar, ou por quererem mudar para um outro. Ainda bem que no teu caso está a correr bem, por tu teres essas notas logo no primeiro ano, é sinal que está a correr muito bem, por tu também eras um bom aluno aqui no ensino secundário, já eras um aluno habituado a trabalhar, já eras um aluno com bons resultados académicos e, portanto, estás a continuar nessa senda e, além disso, estás no curso que gostas, o que é sempre ótimo, não é? Também já te estás a perspectivar, sempre gostaste de motores, de mecânica, portanto, já te estás a perspectivar no futuro estar a trabalhar nessa área, já? Sim, exatamente, como sempre gostei, realmente escolhi este curso também por essa questão e acho que sim, que no futuro... E é uma ótima área onde de certeza vais ter com certeza uma ótima saída profissional, quer seja por cá, quer seja no estrangeiro. O ano passado até dizias que não te importavas de ir ter uma experiência no estrangeiro, que seja para experimentares, para abrir horizontes e depois regressares a Portugal, quem sabe, depois se vê, não é? Sim, sim, sem dúvida alguma, claro que a possibilidade de trabalhar em Portugal acho que encanta a qualquer jovem que acabe o ensino superior. No entanto, temos de ter uma mentalidade aberta e pensarmos que se não conseguimos aqui, irmos ao estrangeiro, tentar e, quem sabe, um dia voltar sempre a Portugal para trabalhar, não é? Se partirmos para o estrangeiro, sempre com a mentalidade de que será algo temporário e que, quando pudermos, regressaremos a Portugal, não é? Porque também o nosso objetivo, acho que, pelo menos todos nós jovens, devia ser contribuir para o nosso país, para um país melhor e não simplesmente deixarmos porque não há alternativa, não é? Nós, nossa geração, é o futuro deste país e é sempre bom relembrar-vos isso e temos isso em conta mesmo quando trabalhamos no estrangeiro. Muito bem, agora já te estou a ouvir falar como político, porque tu, paralelamente à vida académica, tu também mantens atividade política, não é verdade? Começaste no secundário e continuas. Sim, exatamente. Comecei no secundário com o programa do Parlamento de Jovens, não é? Participei nos 3 anos que estive no secundário, o que foi muito bom porque é um programa onde não há partidarismos, onde é uma política neutra e onde nós podemos realmente ir desbravando caminhos nesta área e ir observando para qual é que nós temos mais inclinação. Eu neste caso acabei por descobrir que era um jovem de direita e agora estou na Juventude Popular de Oliveira do Hospital e já há 2 anos, quase caminha para 3, e tenho vindo faço parte da Comissão Política Conselhia e tenho vindo a participar em diversas atividades a nível nacional e tenho realmente vindo a descobrir aqui um lado muito interessante, que é oposto à minha área de estudos, digamos assim, mas que também te interessa. Quero manter aqui um mundo paralelo e uma atividade paralela a isso. E é ótimo, aliás, como ano passado falávamos aqui muitas vezes com a Bárbara, é ótimo que os jovens cheguem à política e, sobretudo, cheguem à política jovens com muita qualidade. E o ano passado dizia-vos que tanto tu como a Bárbara, em partidos políticos diferentes, e ainda bem, porque nem todos nós pensamos da mesma forma, mas o que interessa é que venha qualidade, quer seja, semana passada ela trouxe aqui o caso do teu líder partidário, que foi considerado um dos jovens mais brilhantes da Europa, o Francisco Rodrigues dos Santos. Exatamente, com o qual tive a oportunidade de estar este fim de semana. Muito bem, porque estiveste foi num congresso? Sim, no Congresso Nacional da Juventude Popular, que se realizou em Braga, e realmente tive a oportunidade de estar com ele e de ouvirmos os discursos dele, não é? Em primeira pessoa. É uma pessoa interessante. Sim, sem dúvida alguma. E que todo... Que é nosso conterrâneo, sabes disso? Sim, exatamente. Ele é um filho da terra, digamos exatamente. Assim. Eu até partilhei a publicação dele, na altura quando soube que ele foi eleito pela Forbes, dizendo que era um orgulho termos um filho da terra assim com um destaque a nível internacional. E acho que é uma pessoa ideal, acho que é um presidente da Juventude Popular sem precedentes e que muito tem contribuído para a nossa evolução. Uma pessoa com uma mente aberta, que, no entanto, honra os valores da Juventude Popular, mas com uma visão muito humanista, realmente uma pessoa, para mim, excelente para o cargo que ocupa e, quem sabe, não será um futuro político deste país de grande relevância. Muito bem, Deus queira que sim. Olha, outra questão que te queria colocar é, praxas académicas em Aveiro, como é que se vivem? Tens aderido? Como é? Há excessos? Não há? Tens gostado? Eu ando na praxe e até ver estou a gostar imenso. Em Aveiro a praxe é bastante tranquila, não estamos perante excessos nem nada de género. É bom andar lá na praxe porque travamos relações de amizade com as pessoas. Depois chegou a altura de escolhermos também aquilo que a nível nacional é mais chamado de madrinha e padrinho, mas que em Aveiro temos uma tradição muito própria na nossa faina académica e que então chamamos de patrão ou patroa. E é uma grande vantagem ter também, não é? Porque isso é possível graças a andarmos na praxe, elegermos uma patroa ou um patrão, e isso é muito bom para nos ajudar, nomeadamente no nosso percurso académico na universidade. Posso dizer que, para estudar este ano, para esta bateria de exames que tive, houve coisas em que a minha patroa já me ajudou, com algum conteúdo dos anos dela, com a resolução de testes e provas, e é realmente uma mais-valia para a nossa integração, para conhecermos novas pessoas e também um bocadinho para relaxarmos do clima que é o dos estudos e tudo mais. Portanto, é ali um momento lúdico que temos a praxe e para a qual eu e os meus colegas vamos realmente com agrado para a praxe. É apenas meio-dia por semana, geralmente à quarta-feira à tarde. Não há outro tipo de atividades por parte da universidade. O tempo é mesmo destinado a quem quer ter praxes. E vamos todos de bom agrado para lá e acaba por ser muito divertido e muito profícuo para nós. Muito bem, isso é ótimo, porque de vez em quando vamos ouvindo falando nos excessos, aqui ou ali, e ainda bem que você, já a Inês, a semana passada, deu aqui também um testemunho muito positivo da praxe, muito integradora. Ainda bem que é assim. Para finalizar, tu há pouco referiste aí que participaste no Parlamento dos Jovens, com muito brilhantismo, também participaste aqui no Clube de Rádio, vieste só no 12º ano, mas tiveste uma participação excelente, foste sempre um membro assíduo muito responsável e com uma temática sempre muito interessante e com a rubrica sempre muito bem feita. Gostaria que tu deixasses o repto aqui aos teus colegas mais novos, que estão ainda pela secundária, se de facto, para além do estudo, que não devem descurar, porque estão a preparar-se para ir para o ensino superior, achas importante que os jovens vão participando em atividades extracurriculares, seja no Parlamento dos Jovens, seja em clubes diferentes? Achas que é uma mais-valia para eles? Sim, é uma mais-valia, sem dúvida. Nós não nos devemos focar só naquilo que são as atividades que temos na escola, naquilo que é só a aprendizagem que nós temos. Devemos ter essas atividades que muito contribuem para o nosso desenvolvimento social e para a nossa integração na sociedade, não é? Porque quem anda hoje em dia no secundário e mesmo até no terceiro ciclo é uma questão de poucos anos até atingir a idade adulta, até atingir os 18 anos. E nós aí somos realmente cidadãos com responsabilidades e devemos estar já bem inseridos naquilo que é a sociedade, devemos ter já uma visão de onde estamos integrados. E todas essas atividades são muito boas a isso e contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal. Além disso, é sempre bom, travamos conhecimentos, no caso do Parlamento de Jovens, quem conseguir e ambicionar realmente passar a outras fases que não a escolar, na distrito, portanto, falando na distrital ou até mesmo na nacional, trava conhecimentos de todos os pontos do país e que depois, por exemplo, chegando à universidade, que foi o meu caso, acabamos por encontrar pessoas que já conhecemos nesses programas e também no caso da Juventude Popular, acaba por encontrar pessoas que também já andaram aí e torna-se realmente engraçado e é um bom espírito de convivência participar nessas atividades. Aqui o Clube de Rádio é sem dúvida excelente para o nosso desenvolvimento pessoal, porque além disso é aqui um espaço semanal que não ocupa assim tanto tempo do nosso estudo e no qual podemos ter aqui um momento de convívio com outros colegas, debater ideias, debater temas, até porque o nosso Clube de Rádio está muito bem apetrechado em termos de rúbricas, não é? Com rúbricas variadíssimas e que dão realmente qualidade a este programa. Portanto, eu realmente deixo aqui o incentivo a todos a participarem, porque realmente é uma oportunidade que têm no secundário. Quando o volume de estudo ainda não tem que ser assim tão grande, não é? Como depois, quando partimos para o ensino superior, como falámos há pouco, é uma oportunidade para irem participando nestas atividades extracurriculares que é muito enriquecem e contribuem para a nossa integração na sociedade e para uma visão daquilo que é o mundo atual. Muito bem, Miquel. Falas sempre muito bem. Mas acho que estiveste muito bem, eu acho que essa recomendação é de facto muito pertinente, sobretudo, quer dizer, nós professores dizemos isso muitas vezes, eu acho que eles muitas vezes não nos ouvem, ouvindo um colega que passou por cá ainda há um pouco tempo, acho que é um repto muito bem lançado. Miquel, gostei muito de ter por cá, vamos estar sempre atentos ao teu percurso académico e, quiçá, político. Se calhar no final do ano marcamos novo encontro para saber como é que correu o ano e nos próximos anos, quando fores engenheiro, vais ter que vir cá, testemunhar que já és engenheiro. Já te estou a ver aí assim numa grande multinacional, quem sabe, a fazer grandes, grandes pesquisas e se calhar aplicá-las às novas tecnologias, que o mundo vai ser muito diferente, se calhar, no mundo automóvel e noutros daqui a poucos anos, se calhar já. Portanto, foi um gosto ter-te por cá. Felicidades para a tua vida académica em Aveiro, que tudo te corra bem e foi um prazer ver-te. Sim, para mim também foi um gosto vir aqui e, claro, para o final do ano, com todo o gosto, virei cá a um novo encontro, se assim chegarmos a essa questão. Quem sabe até para o nosso lanche de junho, lembras-te? Sim, exatamente. Pois, que já é uma tradição. Obrigada, até à próxima. Até uma próxima e continuação dos bons trabalhos para o programa de rádio. Obrigada. Rádio Boa Nova. Ficamos com a rubrica Personalidades e com a Daniela Lopes. João Amaral, um comunista renovador. João António Gonçalves de Amaral nasceu a 7 de dezembro de 1943, em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, nos Açores. O pai era oriundo do Porto, a mãe era natural do Conselho de Oliveira do Hospital, da localidade de Vendas de Gavinhos. João Amaral foi criado no seio de uma família conservadora, ligada ao Estado Novo. Com a sua ida para a Universidade de Coimbra, nos anos 60, onde se licenciou em Direito, inscreve-se no Partido Comunista Português, integrando assim um movimento sindical estudantil na altura da clandestinidade. Na universidade vivia-se um ambiente altamente politizado, resultante da crise académica de 1961, da luta contra a guerra colonial, que impedia muitos jovens oposicionistas de concluírem os seus estudos por serem mobilizados para os teatros da guerra, muitas vezes como retaliação do Estado Novo. É neste ambiente que se prepara a luta académica de 1969, e que João Amaral começa a demonstrar a sua capacidade excepcional de organização. A luta estudantil de 69 em Coimbra foi liderada por Barros Moura, mas o homem que fez todo o trabalho foi João Amaral, que tinha uma capacidade organizativa fora do comum, uma estrutura mental sólida. Era um ambiente incondicional da liberdade e fomentou uma forte cultura partidária. Ainda antes do 25 de Abril, torna-se secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do Porto, cargo que exerce até 1974. Fruto da sua capacidade organizativa, é mérito reconhecido. Desempenha funções nos governos provisórios, nomeadamente a de chefe de gabinete do Ministro do Trabalho, Avelino Gonçalves, no primeiro governo provisório. Volta a exercer funções no 5º governo provisório, na Secretaria do Estado e da Estruturação Agrária. Entretanto, em 1976, chega à Assembleia da República para exercer o cargo de chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PCP. Em 1980, é eleito, pela primeira vez, deputado à Assembleia da República, pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, na primeira legislatura. Volta a ser eleito mais 6 legislaturas. Nesta última legislatura, foi eleito vice-presidente da Assembleia da República. Foi, ainda, o primeiro deputado comunista português a ter assento na Assembleia Parlamentar da NATO. Por esta altura, já João Amaral andava descontente com o rumo que o PCP tomava e defendia uma mudança de atitude e de afirmação dos comunistas na sociedade. Advogava uma renovação interna do partido através de um congresso extraordinário. Esta atitude e esta coragem de afrontar a direção do PCP originou que o Comitê Central o deixasse de fora das listas para as eleições legislativas de 2002. Em entrevista à TSF, a 26 de janeiro de 2002, João Amaral reafirma que queria continuar a ser militante do PCP, que acredita no partido e que este pode mudar por dentro. Ainda em 2002, lançou o livro do Rumo à Mudança. João Amaral morre prematuramente aos 59 anos, em 2003. João Amaral morreu assim comunista, dentro do PCP, como sempre quis, defendendo a liberdade, a solidariedade e a justiça social. Ora, aqui está uma figura que se calhar os mais jovens já não se recordam. Ele era oriundo por parte da mãe do nosso concelho, foi uma figura notável na nossa política, na área do Partido Comunista, e foi um comunista renovador. Para quem acompanhou o processo dos anos 80 da renovação do Partido Comunista, ele foi uma figura importante, se calhar um bocadinho incompreendida no seio do Partido Comunista, pelos mais ortodoxos, mas foi uma figura, de facto, eu acho que ele era uma pessoa muito genuína, muito correta, foi um lutador dentro da sua área política e por isso é bom recordar o seu nome. Na Boa Nova. Aqui é Forna Vidas. Eu gosto de você. Ficamos agora com uma visita. A Catarina continua a querer nos levar para as aldeias históricas. Ela própria é de uma aldeia histórica, mas obviamente também quer que os cidadãos portugueses conheçam as outras aldeias com grande interesse histórico que há por este país. E hoje temos mais duas, não é assim, Catarina? É verdade, hoje vou convidá-lo a visitar Trancoso e Sertelha. Trancoso foi terra de fronteira e palco de diversas lutas e batalhas marcantes para a formação e independência do reino. Dom Afonso Henriques concede-lhe a carta de Foral e Dom Afonso III a carta de Feira. Dom Dinis manda construir as muralhas que ainda hoje protegem um burgo onde conviveram cristãos e judeus. A cintura de muralhas, que ainda rodeia a antiga vila medieval, bem como o vasto património arquitetónico, civil e religioso, conferem ao centro histórico uma imagem única. Os apreciadores da história têm aqui muitos motivos de interesse, desde a visita ao local da Batalha de Trancoso até às muralhas e edifícios militares ainda sobreviventes. Ainda mais antigos, registam-se dois núcleos de sepulturas rupestres. Sertelha é uma das mais belas e antigas vilas portuguesas, tendo mantido a sua fisionomia urbana e arquitetónica inalterada até aos nossos dias, sendo considerada uma das mais bem conservadas. A visita pelas ruas e vielas do aglomerado, enclausuradas por um anel defensivo e vigiadas por um sobranceiro castelo do século XIII, possibilita ao forasteiro recuar aos séculos passados por entre esculturas medievais, junto ao Pelourinho Manuelino ou de frente à Igreja Renascentista. Vá, conheça melhor o nosso património. Sem dúvida, uma ótima sugestão para o fim de semana, agora com dias ensolarados, apesar de ainda ser inverno. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. E ficamos agora com o Daniel, que ao que parece nos vem fazer o balanço desportivo do último fim de semana. Não é assim, Daniel? É verdade. Então, queres falar propriamente de quê? Da taça? Da final da Taça da Liga e também dos vários jogos durante que houve durante essa competição. Muito bem. Então fala da Taça da Liga, não foi a Taça TCTT que encerrou? Sim, só que é conhecida por Taça da Liga. Por Taça da Liga. Muito bem, então jogaram quem? Oliveirense com Vitória de Setúbal e o Porto com o Sporting num dos jogos, e a final foi disputada entre o Vitória de Setúbal e o Sporting. E ganhou? Ganha pelo Sporting. Muito bem, mas parece que aquilo teve renhido quase até ao sim, fim. Sim, foi muito Vitória de Setúbal estava a ganhar. Mas depois teve parece que houve lá um penalti e tal. Teve a ganhar até aos 80 e poucos. Pois, quase. Minutos. Olha, pareceu-te merecido a entrega do troféu? Sim. Muito bem. Querias falar de outros jogos? Também da participação da Oliveirense da 2ª Liga, que eu acho que é de dar valor, porque não é fácil para um clube da 2ª Liga participar assim como o Oliveirense. Sim. Que e teve um bom desempenho. Teve um bom desempenho. Infelizmente foi eliminada pela Vitória de Setúbal, porque já sabia que era o Vitória de Setúbal era favorito contra o Oliveirense. Mas ao que parece, o Vitória de Setúbal, eu que percebo pouco ou nada de futebol, parece que vai ficar desfalcado porque um dos seus elementos mais importantes, um tal Gonçalo Paciência, estava emprestado pelo Futebol Clube do Porto, filho do antigo jogador antigo do Futebol Clube do Porto, jogador Domingos Paciência, olha, até essa parte saiu, que sei pouco disto, vai voltar ao Porto. Vai regressar ao Porto. Devido ao seu ótimo desempenho, nomeadamente nesta final que tu estás a citar, porque foi ele que marcou o golo. O golo aos 4 minutos. Muito bem, e um grande golo que eu até vi. Aquilo entrar-se, a bola entrar sorrateiramente na baliza. Oh, Daniel, eu este ano estou-te a ver muito interessado pelo desporto. Estás a interessar-te particularmente? Sim, principalmente pelo futebol, porque ainda para mais eu acho que agora Braga mereceu reconhecimento desta final, porque foi nomeada a cidade do desporto. Muito bem, sim senhor. E eu acho isso importante para uma cidade tão pequena como Braga. Mas com muitas tradições. Braga, como tu sabes, é a nossa capital religiosa. É. E, pelos vistos, agora também é a capital do desporto e da cultura, porque é uma excelente cidade para se visitar. Exatamente. Muito bem, olha, Daniel, continua atento à cena desportiva e a todos os outros temas que te interessem e depois vai-nos trazendo esses temas aqui à rádio. Okay. Obrigada, Daniel, até para a semana. Até para a semana. Rádio Boa Nova. For You é a nova música de Liam Payne, com a participação de Rita Ora, foi lançada 26 de janeiro no YouTube e faz parte de 50 Shades Free. Every tear, every your skin, breathe me in. Fill me with your kiss on your lips, I'm made of ecstasy. I'll be yours for a thousand lives. A thousand lives. I'm teased about to find your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. No, no. Leaving your love and you're swimming in my veins. You've got me now. Ficamos agora com a notícia, com a Catarina Duarte, e ao que parece, boas notícias que vêm da Islândia, não é assim? Exatamente. A líder do país que proibiu os homens de ganhar mais. A Islândia tornou-se desde o início do ano o primeiro país do mundo a estabelecer por lei a igualdade salarial entre homens e mulheres. Segundo as novas regras, empresas privadas e agências governamentais que tenham mais de 25 funcionários passam a ser obrigadas a obter uma certificação oficial das suas políticas de igualdade salarial de género, pois, caso contrário, serão multadas pelo Estado. O atual governo islandês tem como meta erradicar as desigualdades salariais no país até 2020. A liderá-lo está uma mulher, Katrín Jakobsdóttir, uma ecologista, pacifista e feminista que, em 2016, foi considerada a personalidade política de maior confiança para os islandeses. Quando saiu da universidade, ainda chegou a fazer alguns trabalhos como jornalista, mas depois enveredou pela política. Trabalhou na Câmara de Reykjavik, depois tornou-se deputada, chegando a ministra. Esteve na pasta da Educação, Ciência e Cultura no período entre 2009 e 2013. Crítica da NATO, defensora de uma Islândia livre de carvão até o ano 2040, a primeira-ministra ecologista viu ontem o seu país a ser amplamente elogiado por causa da medida adotada face à igualdade salarial. A Islândia está classificada como o país com mais igualdade de género, pelo Fórum Económico Mundial, claramente leva muito a sério a igualdade de género. Líder do Movimento Esquerda Verde, desde 2013, chegou ao poder depois de ser nomeada para o cargo pelo presidente da Islândia. Após falhar negociações com outros partidos de centro-esquerda, Katrín Jakobsdóttir, de 41 anos, formou uma coligação improvável com os conservadores e centristas do Partido da Independência e do Partido Progressista. Apostada em ser construtora de consensos, irá certamente precisar de todas as suas qualidades de diálogo. Queremos liderar um governo que possa criar uma unidade ampla, com uma visão a longo prazo para a sociedade. Natural de Reykjavik, foi aluna brilhante na universidade, a primeira-ministra islandesa, estudou filologia islandesa e francês. Fez depois um Master em Literatura acontece sobre romance policial. Muito bem, aqui está um excelente exemplo vindo do Norte. esta senhora de facto está a implementar a igualdade de género no seu país, está a ser um exemplo para o mundo, para a Europa e para o mundo. Nós temos debatido até no Parlamento de Jovens esta questão da igualdade de género, que infelizmente, como sabemos, ainda há muito a trabalhar em muitos países, inclusivamente no nosso. Não é assim, Catarina? Exatamente. Ficaste muito agradado com a política desta senhora. Bastante. Uma mulher determinada, culta e empenhada em impor as mulheres em igualdade salarial com os homens. Exatamente, e acho que a partir dela deveria ser uma inspiração para tanto o resto da Europa como o resto do mundo. Muito bem, sobretudo para aqueles que se dizem civilizados. Exato. Não é assim? Muito bem, porque só quando houver plena igualdade de género é que estamos de facto num mundo plenamente civilizado. Rádio Boa Nova. Espetacular. Sim, senhor, ficamos agora com Jovens Atentos, uma sugestão da Bárbara Coquim, que desta vez não pôde estar, mas que a passou aqui à Liliana Silva. Ao que parece, ela a semana passada esteve a referir aqui um jovem no âmbito político destacado pela revista Forbes, mas houve mais três jovens portugueses destacados. Não é assim, Liliana? É verdade. A Forbes destaca quatro portugueses na lista dos 30 jovens mais brilhantes da Europa. São quatro jovens mais brilhantes escolhidos pela Forbes na lista anual dos 30 Under 30, 30 pessoas influentes com menos de 30 anos. A semana passada destacámos Francisco Rodrigues dos Santos, presidente da Juventude Popular. Há ainda um bailarino, Marcelino Sambé, e duas empreendedoras no comércio de festivais de luxo, Filipa Neto e Lara Vidreiro. A revista Forbes distinguiu ainda mais três portugueses. O bailarino Marcelino Sambé, de 23 anos, foi distinguido na categoria Arte e Cultura. Em 2015, considerado como uma das 10 pessoas a seguir pelo The Independent, o jovem artista foi ainda um artista considerado no Royal Ballet de Londres 2012. Desde 2014, é primeiro bailarino na mesma instituição. Marcelino Sambé começou a dar os primeiros passos enquanto bailarino aos 6 anos. Aos 9, ingressou na Escola de Dança do Conservatório Nacional. Em 2008, ganhou a medalha de prata no Concurso Internacional de Ballet de Moscovo e em 2010, a medalha de ouro no Concurso Internacional de Ballet dos Estados Unidos. Já Filipa Neto e Lara Vidreiro, fundadoras da Chic by Choice, foram distinguidas no ramo retalho e comércio eletrónico. As jovens empreendedoras criaram a loja de aluguer de vestidos de luxo, que rapidamente alcançou sucesso não só em Portugal. Em 2015, a startup fundada fechou em ronda de investimento de 1,5 milhões de euros. A empresa das jovens empreendedoras de 27 anos é referida pela Forbes como a futura referência europeia de aluguer de vestidos de luxo. Entre os outros escolhidos para a lista política 30 Under 30 da Forbes está também Hervé Barville, sobrevivente do genocídio de Ruanda, que se tornou porta-voz do grupo parlamentar francês La République en Marche, ou Thomas O'Neill, que inventou o sistema para tratar lobbies nas políticas sobre as alterações climáticas. Muito bem. Portanto, temos quatro portugueses distinguidos nesta lista da Forbes, o que é muito bom porque mostra que, de facto, os portugueses estão muito bem em diferentes áreas, na área da política e do direito, na área do empreendedorismo destas duas jovens e na área das artes com este bailarino, o que é muito bom termos jovens destacados nestas várias áreas, não te parece bem? Claramente. Porque é uma forma de os jovens se afirmarem no contexto europeu e até mundial. Uhum. Muito bem, mostrarmos que não somos menos que os outros. Podemos ser tão bons como os outros, desde que nos empenhemos. Precisamente. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, desta vez com o João Oliveira. O Governo avisa que limpeza de terrenos tem de ser feita até março. As limpezas de vegetação em redor de casas e povoações devem ser realizadas até março, recordou hoje o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apelando à prevenção para evitar os incêndios florestais, notícia Alusa. Em Vila Nova de Poiares, um dos concelhos mais afetados pelos fogos de 15 e 16 de outubro, Eduardo Cabrita fez um apelo a todos os portugueses, incluindo autarquias, empresas públicas e privadas e cidadãos em geral, para que esses trabalhos sejam concluídos dentro do prazo. A aposta na prevenção permite criar condições para que os incêndios possam ser combatidos adequadamente no futuro, frisando que se trata de uma indiscutível prioridade nacional. O Ministro da Administração Interna falava aos jornalistas em Vila Nova de Poiares, no Distrito de Coimbra, após ter presidido, no espaço do Conselho, a cerimónia de assinatura de um protocolo para a constituição da equipa de intervenção permanente envolvendo o município, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e os bombeiros voluntários locais. Muito bem, o Sr. Ministro da Administração Interna tem toda a razão. Limpezas à volta de casas e à volta das povoações devem ser feitas com urgência antes, obviamente, do final da primavera. Portanto, ele já está a dizer que a lei obriga até março. Agora, também já nos foi referido que a limpeza de todos os terrenos devia acontecer até março. Como nós percebemos que estamos aqui num concelho muito fustigado pelos incêndios dos dias de 15 e 16 de outubro, aqueles fatídicos dias que nos deixaram o concelho negro, nós temos, como percebemos, ainda muita floresta em pé, que de facto precisa ser arroteada, mas como sabemos é preciso que os madeireiros e que as fábricas tenham disponibilidade de recepção desta madeira. É urgente fazerem-se esses trabalhos, mas Os senhores governantes que estão em Lisboa por vezes esquecem-se da realidade do terreno e, portanto, vai ser impossível até março ou até maio, provavelmente, ou até o início do verão, ter isto tudo limpo. Rádio Boa Nova. If I told you about her. Ficamos agora com a sugestão de cinema com o Eduardo Adro. O filme desta semana é A Forma da Água. Este filme foi realizado por Guillermo del Toro. É um filme de aventura e drama com a duração de 123 minutos. The Shape of Water, A Forma da Água, pode ser o filme de consagração de Guillermo del Toro, que tem grande oportunidade de se juntar aos compatriotas Afonso Cuarón e Alejandro Iñárritu na lista de vencedores do Oscar. Geralmente, a Academia foge de filmes de fantasia, mas seria impossível deixar de lado um filme deste calibre, extremamente sensível. Del Toro reúne aqui paixões e interesses. A sua conhecida cinefilia desta vez é trabalhada em torno de uma história clássica do estilo A Bela e o Monstro, com a contextualização da Guerra Fria. Elisa Exposito, Sally Hawkins, trabalha no setor de limpezas de uma instalação secreta do governo. Muda, ela também uma rotina diária metódica. Certo dia, o chefe da base, Richard Stickland, Michael Shannon, sai de um laboratório a sangrar e, quando Elise é enviada junto da sua amiga Zelda, Octavia Spencer, para limpar o local, ela acaba por descobrir uma criatura única e logo começa a criar uma bonita relação de amizade. É impressionante analisar o apelo visual dos filmes de Del Toro. O diretor cria mundos completos com um design de produção impecável. No caso de Shape of Water, os tons cinzentos do complexo de inteligência destacam-se. A ideia original era filmar o filme em preto e branco. O diretor de fotografia, Dan Launster, apresenta o melhor trabalho da sua vida ao usar quase todo o filme apenas com uma fonte de luz para lembrar o fundo do mar. O azul e o filtro cinzento, nestes casos, geralmente são balanceados com âmbar, enquanto o vermelho é usado para destacar o amor ou a violência. Mas, sem sombra de dúvidas, o destaque todo de Shape of Water está envolvido na incrível capacidade do Hawkins para dar vida à personagem muito forte. Mesmo muda e com linhas de diálogo que parecem numa sequência de um sonho muito bem orquestrada, é lindo ver a forma como conduz Elise no projeto Paixão de Del Toro. Esteticamente belo, The Shape of Water tem o desenrolar de uma poesia refinada, cujo final não pode ser previsto. Grande parceria de Del Toro com a Fox apresenta uma cena inesquecível que provavelmente será lembrada dentre os filmes produzidos nesta década. Este filme está em exibição nos cinemas de Coimbra. Muito bem. Boa sugestão para o próximo fim de semana. If I told you about her, what would I say? I wonder. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura, sempre com uma ótima sugestão, como já nos habituou a Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana trago-lhes a obra O Primo Basílio do escritor português Eça de Queiroz, publicada em 1878. Trata-se de uma sátira dos costumes da burguesia média de Lisboa. A história passa-se em Lisboa e conta a história de um casal, Luísa e Jorge, que vive pacatamente. A ação começa quando Jorge tem que viajar para o Alentejo por motivos profissionais. Durante a ausência do marido, Luísa é inesperadamente surpreendida pela visita de Basílio, seu primo e amigo de infância, com quem havia trocado algumas cartas de cariz romântico. Seduzida por este, Luísa acaba por cair em adultério. Luísa tinha uma criada, Juliana, rancorosa e mesquinha, que ao descobrir o segredo dos dois amantes, através de uma carta, faz chantagem, obrigando a ama a servi-la como se fosse ela a dona da casa, e exigindo pelo seu silêncio uma quantia exorbitante de dinheiro. A pobre senhora sujeitou-se a todas as humilhações, mas não tinha tanto dinheiro. Pediu a Basílio, mas este, já entediado das relações com Luísa e também sem dinheiro, regressa apressadamente para a França. Com a chegada do marido, a situação complica-se ainda mais. Luísa começa a ficar doente, abatida e sem apetite, o que preocupa Jorge. Já desesperada, Luísa, numa tentativa de solucionar o problema, conta tudo a Sebastião, um amigo de Jorge, que com a ajuda de um polícia seu conhecido, consegue tirar a carta das mãos da criada. Esta, assustada pela inesperada interpelação, sofre um ataque cardíaco e morre. O sucedido enche de alegria Luísa, que julga ver acabados os seus tormentos. Contudo, o destino tinha outros planos. Basílio tinha recebido em França uma carta de Luísa a pedir-lhe dinheiro. Mais uma vez, nela promete enviar a quantia necessária para calar a criada. Porém, esta carta acaba por ser lida por Jorge, que naturalmente exige explicações à esposa. Vendo-se desmascarada, Luísa adoece e acaba por morrer, e Jorge abandona a casa onde haviam vivido. Algum tempo depois, Basílio volta a Lisboa e procura a prima. Ao ver a casa fechada, é informado que esta falecera, ao que responde com indiferença. Esta obra é, sem dúvida, um paradigma da literatura portuguesa e leitura obrigatória. Muito bem, trouxeste-nos desta vez novamente literatura portuguesa, e muito bem, dessa de Queiroz. As obras de Queiroz são emblemáticas, críticas, muito críticas da sociedade do seu tempo, de finais de 800, e curiosamente não são assim tão longe, não estão assim tão longe dos nossos costumes como parece. Aliás, acho que a obra queirosiana continua a ser muito presente nos nossos dias e muito atual. Curiosamente, este romance é considerado assim uma obra-prima do realismo de que essa de Queiroz foi representante. Portanto, quem, os mais velhos provavelmente já leram, podem reler, os mais novos podem ler a boa escrita dessa de Queiroz. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a Catarina Duarte, que nos vai falar da rubrica Nós e os Animais. O PAN, Partido de Pessoas, Animais e Naturezas, fez recentemente mais uma tentativa para proteger de maus-tratos os animais que não são domésticos. O partido apresenta no Parlamento um projeto para alterar o Código Penal e o Código de Processo Penal que tenta endireitar uma lei que nasceu torta, mas que foi o consenso possível a que os diferentes partidos conseguiram chegar em 2014 e que nem 2 anos depois foi possível melhorar. Se a iniciativa legislativa for aprovada, maltratar qualquer animal vertebrado e senciente, com sensibilidade, pode dar direito a uma pena de prisão até 2 anos, enquanto matá-lo passa a ser punível com 3 ou 4 anos de cadeia. Quer se trate de um cão, de um gato ou de uma ovelha, por exemplo. A lei atualmente em vigor prevê apenas multas para punir agressões cometidas contra animais que não sejam de companhia, uma vez que não se trata de um crime. O que leva a incongruências incompreensíveis. Quem pontapear um cão de caça, sujeita-se a uma coima, mas se fizer o mesmo a um canídeo que esteja em casa a fazer companhia aos donos, corre o risco de cumprir cadeia. Os maus-tratos a animais que não são domésticos continuam um problema grave. Explica a coordenadora do Gabinete de Ação Jurídica do PAN, Cristina Rodrigues. Acrescentando que, para apresentar esta proposta, o partido se baseou em pareceres técnicos do Conselho Superior de Magistratura, da Procuradoria-Geral da República e da Ordem dos Advogados. Todos eles defendem que não faz sentido proteger uns animais e não proteger outros. Outro problema que o PAN está a tentar solucionar com esta proposta relaciona-se com os animais apreendidos pelas autoridades a quem os maltrata. Até que o julgamento do dono tenha lugar, é frequente que fiquem à guarda do próprio dono, por falta de sítio para os acolher. Pois, é verdade. Se nós devemos tratar bem os animais de companhia, obviamente também devemos tratar bem os outros, porque obviamente eles também sofrem. Mais uma vez esta temática aqui da questão dos direitos dos animais, e muito bem, este partido político que apenas tem, como sabem, um senhor deputado na Assembleia da República, tem estado a fazer a diferença porque leva estas questões pertinentes à discussão das várias bancadas parlamentares. O nosso slogan: senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, e já agora bem trate também os outros, porque também são seres vivos que merecem ser respeitados. Rádio Boa Nova. Ficamos agora novamente com o Eduardo Adro, que nos vai fazer uma sugestão de série a pedido do Gonçalo Branco. The Librarians é uma série de televisão americana do género fantasia e aventura, desenvolvida por John Roger. É transmitida pela TNT nos Estados Unidos, onde estreou no dia 7 de dezembro de 2014. A série é um spin-off de The Librarian, que é uma trilogia de filmes, e é claramente uma continuação dos 3 filmes anteriores. A série segue 5 pessoas, Eva Bray, que foi escolhida pela biblioteca para ser a nova guardiã, assim como Ezequiel, Cassandra e Jacob, que foram convidados a juntarem-se à biblioteca como novos bibliotecários. E Flynn, que era o bibliotecário principal, enquanto Flynn procurava a biblioteca que se perdeu no espaço-tempo, durante o primeiro episódio, os 3 novos bibliotecários e a guardiã formam uma nova equipa de bibliotecários para resolverem mistérios impossíveis, recuperar artefactos poderosos e lutar contra ameaças sobrenaturais. Cada episódio tem por volta de 45 minutos. Está atualmente na 4ª temporada e se o ouvinte aprecia séries de fantasia e aventura, esta é a série ideal para si. Está a sugestão feita. Really? Yep, you got it. Okay. The Librarians. With the return of magic to the world, all sorts of odd things are waking up. On TNT. Philip Steele, música do grupo Portugal The Man, também ganhou um prémio. Prémio de melhor performance do grupo pop. Passamos agora às notícias do agrupamento Escolas de Oliveira do Hospital. No dia 25 de janeiro, os alunos do 9º ano da Escola Básica da Cordinha e de Lagares da Beira assistiram a uma palestra intitulada Os Oliveirenses na Primeira Guerra Mundial. Esta palestra foi proferida pelo investigador Dr. Fernando Paes. Foi feita uma apresentação geral sobre a Primeira Guerra Mundial, o início e o seu desenvolvimento, tendo sido realçados aspectos relativos à participação de Portugal na Europa e nas colónias africanas. Foi ainda muito interessante saber alguns factos que envolveram um contingente de quase 400 oliveirenses que integraram o Corpo Expedicionário Português, CEP, que partiu em janeiro de 1917 para combater os alemães na Batalha de Lalice, na região da Flandres, na Bélgica. Este texto é da autoria das alunas Mafalda Costa e Tatiana Neves, do 9º H da Escola da Cordinha. Esta mesma palestra foi proferida à tarde na Casa da Cultura César Oliveira, em Oliveira do Hospital, para as turmas do 9º ano da Escola da Ponta das Três Entradas e da Escola Sede. Esta foi uma iniciativa da área disciplinar de História do nosso agrupamento. No passado dia 26 de janeiro, na Biblioteca da Escola Sede, decorreu a apresentação do mais recente livro do professor Dr. Luís Filipe Turgal, professor da área disciplinar de História do agrupamento. A obra tem por título Fátima, a desconstrução do mito. A apresentação decorreu perante um vasto público diversificado, atento e participativo. Esta é a segunda obra do autor sobre o fenómeno religioso de Fátima. Diz Luís Filipe Turgal que este livro não é propriamente um livro de história, mas ele decorre inevitavelmente da sua aturada pesquisa, análise e reflexão sobre este acontecimento ao longo de duas décadas. Nela o autor toma uma posição sobre a questão de Fátima. Assume que esta é uma criação humana. Através de uma reflexão sustentada em documentos, pretendeu desconstruir e desmistificar a construção do mito de Fátima. Só a visão parcial do historiador, devidamente alicerçada nas fontes, nos pode dar um esclarecimento cabal do fenómeno religioso mais importante do século XX português. Sugerimos, por isso, vivamente a leitura desta obra. Não quero pôr-te numa gaiola de mão estendida por esmola. Não quero ter-te acorrentada, sofrendo por tudo e por nada. Quero-te viva, afirmativa. Não quero ter-te endividada com só promessas por morada. Não quero ver-te assim carente, perdão pedindo para a sua gente. Há de haver outra solução para esta tão valente nação. Há que ir em frente, nação valente. Fronteiras antigas, fronteiras abertas. Quero um país de ideias libertas. As mágoas da vida e da vida as ofertas. Fronteiras antigas, fronteiras abertas. Não quero ver-te assim cobrada na contramão dessa autoestrada. Não quero ter-te adormecida nos braços do que chamas vida. Quero-te viva, afirmativa. Não quero ter-te zigue-zagueando, porque como perguntando. Assumo a parte que já te coube, esquece e lembra o que ontem houve. Há de haver outra perspectiva para usarmos alegria em vida. Há de haver outra solução para esta tão valente nação. Aqui em frente, nação valente. Fronteiras antigas, fronteiras abertas. Quero um país de ideias libertas. As mágoas da vida e da vida as ofertas. Olá, eu sou o Sérgio Godinho e para o pessoal da Escola e o Meio desejo-vos um bom trabalho, tenham prazer nisso e propaguem. Um abraço. Terminamos já a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes, Daniel Pereira e Eduardo Adro. E hoje teve a participação especial do Miquel Nunes. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.